Delta Mega pouso curto, aos 13 à direita, frequência livre, Índio November Alpha. Livre, decolagem autorizada, 130 com 10, Lima. Fuente, livre, decolagem, Vince Fox, só Lima, pista no zero. Kilo Tango Romeo, pista 17 liberada, tem o pouso autorizado, baixado e travado de fábrica. Kilo Tango Romeo, 130 com 10. Tango Romeo, autorizado pouso no 7. Romeu Oscar Bravo, bom dia, confirmando, faz 3. Faz 3 com 2 a bordo, com Vera Cruz. 100 Romeu Oscar Bravo, autorizado Salvador Vera Cruz, prosseguindo a 506. Decola a pista, confirmando, decola do pátio e curva na direita para interceptar o litoral sul, controle altera em 19, decima 8, aciona 0135 no transporte, contexto. Correto, Romeu Oscar Bravo, para o acionamento e autorização para decolagem na cima da torre na frequência de 1.18, decimal 6. Acionamento autorizado, chama para decolagem, 43, Romeu Oscar Bravo. O azul 4207 aguarde a base da TAM ingressar no portão 2 após sim livre por estacionamento no Uno, são intacto. Sempre aguardando a base ingressar na 2 após sim livre por estacionamento, chamará pelo táxi o 4207. Kilo Tango Romeo no solo 16 à direita, frequência livre, boa tarde. O 738 autorizado a final no zero. Autorizado 738. Juliette de Abravo, linha do litoral, no 1510. Gente, Juliette de Abravo. Nativa, autorizado sim na presente, só evitando sobre o voo dos hangares, edificações à sua direita, o vento é 140 kunais, com Deus fica bravo. Você não ajusta a pinta? 1015.1. Com Deus fica bravo. Salvador 4060 198. Azul 4060, controle Salvador, acende identificação. Desça para 2000 pés na chegada Mar altímetro 10 motor. Foi interrompido, na seguinte mesmo. Para 2000. Afirmo, desça para 2000 pés na chegada Mar altímetro 10 motor. 10 meu pico 2, meu contato mesmo. Estabilizado em LS, gol no 738. Tono 738, torre 118, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia. O 4060 pode voar Duna? Estabilizar direto Duna. Cliente reporta, estabilizar. O tráfego avistado, vento de 130 graus com uma dúzia nossa. Pouso autorizado, gol 1738. Livre pouso, gol 1738. Salvador, voo no 260, autorização emitida. 260, confirme. Valeu. Bom dia, no 260, Recife, aprovado 390. Copia? Demativo. Autorizado via Upper Whisky 58, nível 390 para Recife, decola 10. A curva à esquerda, saída Puca, transição Aru. O controle opera em 199, decima 8, aciona 5136 no transponder, cotece. 390, por isso, 58, já fala da gente, do plano esquerda, pouco Caracaju, 198 ao controle, 513 no transponder. Correto, quando pronto, também posicionamento no 03. Maravilha. Táxi 4207 com 81 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, opera na Campinas. Copiar o taxi é via Índia e Alfa. No ponto de espera, uma torre no 18, decimal 6, bom voo, ajustado no 0, no 5. Índia e Alfa, também no ponto de espera, uma de 2, uma torre, no 0, no 5. Papapá, novembro, Oscar Romeu, prossiga. Gente, mantenha as condições visuais, modifique seu código transponder para 0101, novembro, Oscar Romeu. Reporte para descida. Jet Índia Bravo, frequência livre. Plano 738, salas 23, direita libera 1219. Livre direita, pausa 219, gol 1732. Salvador, livrou o gol 1738. 1738, bom dia, táxi Alfa, reporta antes da táxi 6 Juliette. Alfa, antes da Juliette, 1738. 4207, vem a carga atrasada, 120, comandante. Autorizado, meu 207 Azul, linhas aéreas, decolado aos 25198, controle, boa viagem. Obrigado, chama agora 119-8, 4207. Ou no 430, John. No 430, sim, a gente chama agora Recife, 12545, alternado 2685. 2545, 2685, alma da rotação, bom trabalho, John. De Salvador, bom dia, 4207, decolou no perfil da Dael. No 4207, Fábio 360, vigilância radar. Fábio 360, vigilância radar, 4207. Lembra, Oscar Romeu? Fique atento ao meu hotel 44, que está a 12 horas, em 5 milhas. A aeronave está mantendo o corredor a 500 pés com deslocamento sentido Farol da Barra. No 738, sim, prossegue via Juliette até o 05. Juliette até o 05, bom, 732. Ele desviou esse Fox Trot Lima. O meu Oscar Bravo, frequência livre. livre, não, vem bater uma bom pouso. Autorizado a final do procedimento LS, é com o seu repórter estabilizado. Autorizado, é com o seu repórter estabilizado, 4060. Estou aguardando o 260. Está mandando para o seu 260? Afirmativo, estamos aguardando novamente. Obrigado. Ponto 207, chama centro Recife em 1251, alternado 3325. 251, 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Muito bom dia, Galeão aprovado 380 via Upper Whisky 50. Videv, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16 e após, conforme a rota do plano. Decola pista 10, a curva é à direita, saída da El, Leda e após Leda voa Videv. O controle Salvador opera em 199.8, aciona 5162 no transponder Cotejo. Correto, quando pronto, chame em posicionamento no 06. O 31260 está pronto, com posicionamento. Autorizado, comentário. Gente, a chuva está aqui no externo e do lado esquerdo. Está estabilizado, baixo trabalho. Ativa livre, posição, pista seca, azul. Livre, posso. Aéreo, City Fox Lima, serviço radar encerrado, chame Aracaju agora, 120.3. Zero, solo 36, livra direita, ao livrar, chama 121, decimal 9. 219, bom dia. Agora fica Romeu, prossiga. Fala Salvador, bom dia, Azul 40, melhorado. Bom dia, Azul, consegue táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. É, Alfa, resposta de Juliette, 40, melhorado. 260, POB 156, com 6 horas e 2, Salvador alternando para o táxi. Copiado, Azul, táxi via Índia em Alfa, quando espera sua torre no 8, decimal 6, ajustado no 015. Firmativo, Índia em Alfa, 186, com 1260. Solo Salvador, eu vou Monosec 77, atualização para Porto Seguro, solicitou nível 340, da 100 de novembro. Temos o 32 aprovado, copia? Copia. Autorizado Salvador Porto Seguro, nível 320, via 350, decola 10, curva direita, saída da Eoleda, após o Meda Voa, direto Porto Seguro. Controle opera em 119, decimal 8, aciona 5155 no transponder, Cotese. Aprovado então, nível 320, conforme a rota do plano, abriu 50, decola 10, curva direita, saída Del, Leda, após vir autorizado direto, Porto Seguro, controle 119, decimal 8, transponder 5155 para o gol 1777. Correto, apenas confirmando, é Dael, Delta, Alfa, Eco Lima. Dael, Leda, ok, graças. 1777, condução de seu limpo, estacionamento, informa o gate. Tá, no 5, vai, chama a condução. Novembro Oscar Romeu, farol de Itapuã. Agora 18.62, bom pouso, Romeu. Camarada final da 35, Novembro Oscar Romeu. Positivo. Chamando torre agora 18.6. 18.98, graças, Novembro Oscar Romeu. Torre, helicóptero, pá, Novembro Oscar Romeu. Tráfego avistado bloqueando o farol de Itapuã, é 35 ou 17, é critério do comandante. 35, após TAC Aristar. 35 Aristar na sequência, 5.62, reporte final checado, Novembro Oscar Romeu. Para final, tem embaixado, Novembro Oscar Romeu. Bravo, prossiga! Fica brava, reporte no Fala da Barra. Segue via Juliette, o 08. Final 35, Novembro Oscar Romeu. Autorizado, Novembro Oscar Romeu, 110 com 62. Romeu? Eco 260, decolado aos 4-1, controle agora 19-8, boa viagem. 19-8, boa. Instalador, voo 260, bom dia, passando 1400. Voo 260, contato radar, sobe para 390, vigilância. 390, voo 260. É de Norberto mesmo, né? É o Edson que está falando? Beleza, um abraço, Edson. Jet 670 Scanca Identity, declined descent, flight level 050.